Este é o Segurança Legal, episódio 410, gravado em 5 de janeiro de 2026, retrospectiva 2025. Neste episódio, fazemos um apanhado dos nossos episódios gravados no ano de 2025. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Bem-vindos e bem-vindas ao episódio especial de retrospectiva do Segurança Legal. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Bom ano novo para você e para os ouvintes também. Valeu, cara. Muito obrigado para ti também. Para os nossos ouvintes, um maravilhoso 2026 cheio de surpresas. É, que virão, né? Na verdade, ele já começou com algumas surpresas já começou com várias interessantes, importantes aí, né? Bom, sempre lembrando, né, que para nós é fundamental a participação de todos, por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Então, vocês já sabem, estamos à disposição pelo e-mail lá no podcast@segurançalegal.com, YouTube, onde você pode ver esta transmissão, se é que já não está vendo no YouTube, Mastodon, Blue Sky, Instagram e TikTok, eventualmente alguns cortes, né, dos episódios vão lá também para o TikTok e para o próprio YouTube. O YouTube tem priorizado muitas vezes aí os vídeos shorts, que eles chamam, acho que é, né? Uhum, então você também encontrará alguns shorts lá no nosso YouTube. Bom, a ideia, né, em geral, né, as retrospectivas, elas são feitas ali no finalzinho de 2000, né, no finalzinho do ano, né, de 2025. Mas a gente, né, por questões ali de um mini recessinho que fizemos ali no final do ano, vem agora a retrospectiva, porque não tem problema, né? Não há problemas, então a gente vai fazer a gente vai revisitar, então, os temas mais importantes, os grupos de temas, na verdade, mais importantes aqui de 2025, que foram os episódios 384 a 408. Oito. Então foram 25 episódios aqui, né? Muita inteligência artificial, mas também bastante segurança, né? E aspectos jurídicos, como a gente vai ver aí na nossa retrospectiva. Sem se esquecer, Vinícius, que você também pode, se quiser, e a gente, né, conclama que você faça, apoiar o Segurança Legal pela nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal. Você estará ajudando a manter um projeto independente de proteção ou de produção de conteúdo. Então já começamos direto, Vinícius, no tema que dominou o ano. Esse tema, ele é muito impressionante, ele tem muitas características. E uma das características desse tema é que ele funciona quase como um buraco negro. Ele vai atraindo a atenção das pessoas de uma forma quase que mágica, às vezes, né? Bom, vocês já sabem, é a inteligência artificial. E uma coisa que eu vou destacar, o primeiro item aqui, já te passo a bola, que é o momento Sputnik e o nascimento, ou não sei se é bem o nascimento ali, né, mas o aparecimento ali do DeepSeek, lá em janeiro de 2025. É, e é interessante a gente notar o ano, né? Bem no início do ano. Bem no início, um dos primeiros ali. Cara, parece que faz mais tempo, né? Parece que faz muito tempo. Sim. E não faz um ano. E não faz um ano. E quando a gente fala de... Aliás, vai fazer um ano amanhã o episódio 385, não, 6 do 2 em fevereiro. Não, 6 do 2, É. O que chama a atenção aí... Bom, primeiro que sim, essas aplicações de IA acessíveis ao grande público, né? Desde 2022 para cá, que tem sido... Inicia ali, inaugura com o ChatGPT. Realmente, cara, 22 parece que faz muito tempo em termos de IA, né? No que a gente consegue ver de soluções e de o quanto melhorou. A gente sabe no nosso dia a dia sobre isso, o quanto melhorou a IA nesse tempo todo. Assim, é uma coisa realmente absurda. A gente usa desde do dia zero lá em 22. A gente tem utilizado IA, então a gente tem acompanhado. E o DeepSeek, em si, por si só, assim, o modelo em si, é interessante e tal. Eu te confesso que eu não uso, tá? Eu fiz alguns testes naquela época e depois não acompanhei mais. Eu tenho uma certa preferência pelos modelos da Anthropic. Mas o que chamou bastante atenção foi que a DeepSeek conseguiu, com uma fração do custo da OpenAI, que é na casa de 100 milhões, na época, 100 milhões de dólares que ela gastou para fazer o GPT-4, estimado, porque ela não abre esse valor exato, tá? Enquanto a OpenAI teria gasto aí mais de 100 milhões para fazer o GPT-4, para treinar o GPT-4, o pessoal do DeepSeek, né, conseguiu fazer com 5,5 milhões de dólares, tá? Uhum. E ainda por cima, utilizando os chips da NVIDIA que não estavam sob embargo. Tá? Uhum. Porque os chips H100, os mais avançados, os H200 e tal, agora os H200, mas esses chips estavam embargados, continuam, né? Algumas coisas ainda não podem ser vendidas para a China. O governo chinês o pessoal na China já está revoltado, isso é uma atualização, tá? Eles, assim, eles estão cada vez mais tentando treinar com alternativas. Tipo, dane-se, não vou ficar dependendo de uma empresa que pode, ora, vender, ora, não vender. E, então, assim, tem coisas que já estão fora do embargo e não estão sendo compradas como se esperava, tá? E isso, naquela confusão toda do modelo precisar muito menos recursos para ser treinado, num dia, a NVIDIA perdeu 600 bilhões de dólares de valor. Porque assim, meu Deus do céu, então a gente não vai precisar tanta, né, o mercado enlouquecer assim, não. Então para isso, os caras fizeram com uma fração dos recursos, a NVIDIA não vai vender tanto assim, então as ações da NVIDIA despencaram e tal. Mas depois, ao longo do ano, a NVIDIA voltou a subir e tal, vai precisar de GPUs da NVIDIA de qualquer jeito. Então não vai ter não vai ter mais saída nesse sentido. Isso destaca esse aspecto econômico, né? E geopolítico também, né? O nome sugere Sputnik, da coisa da corrida espacial, né? Estados Unidos e, na época, União Soviética e tal. E a gente está vendo hoje, né, uma reconfiguração política e geopolítica, e a IA está no cerne disso, né, com o governo Sim. Trump. E eu acho que a gente começou bem o ano ali, porque isso meio que ditou muito da geopolítica global, né? Não somente isso, agora a questão do petróleo, Venezuela e tal, mas a inteligência artificial, quer dizer, até isso, né? Porque se você for pensar em terras raras, de maneira geral, né? É a tecnologia de maneira geral. O papel das terras raras para a produção de chips é um interesse dos Estados Unidos também, né? Então, sim, sim, sim. Essa corrida, ela tá ficando cada vez mais estranha, né? Bom, depois, Vinícius, a gente segue com outras análises aqui envolvendo a inteligência artificial. A gente falou sobre IA e pensamento crítico, que é um baita tema também quando a gente começa a envolver educação, né? Uhum. Não somente educação, mas a forma como as pessoas vão passar a usar. Ninguém sabe direito ainda quais são os impactos da IA no psicológico das pessoas e também na forma como elas vão aprender, né? Tem diversas formas aí de você se beneficiar delas, mas também a gente sabe que sendo utilizada de uma forma errada ou sem saber exatamente como utilizar, ela pode, né, trazer uma série de malefícios. E um desses malefícios é a redução do pensamento crítico num estudo que ficou bem famoso ali da Microsoft, The Impact of Generative AI on Critical Thinking. Vou ler só esse pedaço aqui porque o título é muito grande, né? E basicamente a gente falou sobre isso lá no episódio 387, ou seja, quanto mais tu usa, quanto mais tu confia, menos o teu pensamento crítico vai ser habilitado, e isso é crucial no âmbito da educação. E também a gente aprofundou um pouco isso lá no 406, com estudos, né, um outro artigo, mas que falava sobre aquela ideia de atrofia cognitiva, ou seja, quanto mais o sujeito vai usando, mais ele vai perdendo certas capacidades, e essas capacidades, elas ficam na ideia de dívida cognitiva acumulada, né? Acumulada, então, você para de usar IA e você demora para retornar aquilo, né? E isso é bem retorna. Complexo. Ou às vezes nem retorna. Mas sabe que a gente não sabe, né? É pouco tempo ainda pra gente estudar os impactos disso, né? Até da própria internet, muitas vezes a gente não sabe direito os impactos da educação. Então agora, com a IA, isso fica bem mexido também. Esse segundo artigo no episódio do 406 é aquele episódio que tem 200, aquele artigo que tem 206 páginas. Uhum. Tá? Foi utilizado eletroencefalograma e tal, ele é bem mais completo do que, ele é bem mais aprofundado do que o estudo da Microsoft que a gente falou no 387. Mas ambos chamam atenção para esse perigo, né? Esse perigo não, é que sim, toda tecnologia tem risco, né, Guilherme? Uhum. Toda tecnologia tem... A gente começa a se acostumar com ela ali, a gente vai mudando o nosso comportamento, e aqui a gente está falando de mudança de comportamento cognitivo. Né? Uhum. Então, É um problema que a gente tem que estar ligado, principalmente com relação à educação de crianças, né? O processo de educação e tudo mais. E aí, fala, Guilherme. Não, eu ia dizer, já passando para o próximo, até porque são muitas coisas, né? Só tem um ponto aqui, que é o seguinte, teve um estudo na Nature depois, tá? Que eu separei esse aqui também naquele momento, em que se mostrou que aumentava o comportamento desonesto de 84% a 88% das vezes, né? De pessoas que podiam simplesmente delegar a demanda para IA. Então, assim, se eu puder delegar para IA, aumenta substancialmente, tá? Segundo esse artigo, aí foi publicado na Nature, o artigo é de 23, tá? O estudo foi feito em 23, ele aumenta substancialmente a chance de alguém agir de forma desonesta, tá? Então, tá aí, 387 e 406, tá? A gente não vai entrar em cada um dos temas aí, que senão a coisa fica longa pra caramba. Bom, 2025 também foi o ano de segurança e inteligência artificial. Esse tema teve com uma frequência grande aqui no Segurança Legal. Eu acredito, essa é uma retrospectiva, mas eu não vou me furtar de fazer algumas projeções, mas isso é bem óbvio, né? Vai ser um tema que aí sim, em 2026, acho que isso vai entrar muito mais forte, ou seja, quanto mais pessoas estiverem usando, mais incidentes, problemas, riscos vão começar a aparecer e necessariamente, né, as empresas vão ter que, ou não, porque até para segurança hoje a gente sabe como é difícil convencer as empresas em alguns casos a investir em, mas a gente sabe que 2025 teve uma série de questões, teve o experimento lá do Shankar Shrivulu, Vinícius, sobre backdoors em LLMs e tal. Fala um pouco pra gente aí o que a gente comentou nesses episódios. Rapidamente, a ideia que se testou foi tu ter um modelo que foi previamente instruído ao gerar código, inserir backdoors nesses códigos. Tá? Uhum. E obviamente o modelo fez. Claro que a gente não tá falando aí de modelos mainstream, né? A gente não tá falando de um GPT-5, um GPT-4, um Sonnet, um Opus, etc. Mas... E eventualmente, sim, se você for lá no Hugging Face, a gente tem milhares de dezenas de milhares de modelos. E assim, vou pegar um modelo, vou puxar aqui, vou executar na minha máquina, vou fazer um produto em cima disso. Você tem que saber o que tem nesse modelo. Tá? Então, se já tem gente que desconfia dos modelos da OpenAI, por exemplo, não, tem que tomar cuidado com mais ainda com modelos, entre aspas, quaisquer que você vá lá e busca na internet e sai executando. Você não sabe com o que ele foi treinado, né, em geral. Então, muito cuidado. E nem cuidado consegue saber olhando para o modelo, né? Não, nem consegue saber olhando para o modelo. Então, assim, é bem delicado isso, tá? Porque o que o Shankar mostrou é que é possível instruir um modelo para injetar backdoors, né, portas dos fundos, né, outras formas de acesso alternativas em sistemas, que foram gerados utilizando aquele modelo e que quem estava usando o modelo para desenvolver não solicitou aquilo, tá? Então, muito cuidado. Supply chain aqui é um baita de um pepino, tá? E no 399, a gente tem três episódios aqui, o 386, que a gente falou sobre isso, o 399, tá? Se falou da questão de documentos envenenados, ou seja, documentos que... eles manipulavam o comportamento do ChatGPT, da aplicação ChatGPT, tá? Mas a ideia aqui, em geral, é você ter, de alguma maneira, escondido no documento, codificado no documento, instruções que, eventualmente, o modelo possa ler e seguir. Então, por exemplo, tu pode fazer uma pesquisa... Isso tem que cuidar, muito cuidado, nos navegadores com automação com IA, né? Como, por exemplo, o Comet, do Perplexity, ou mesmo o Chrome com o Cloud no Chrome, né, que é um Open Cloud que eles colocam aqui, tu pode instalar e aí controlar o teu navegador. Porque, por exemplo, se tu acessar uma página que tem um prompt escondido lá dentro e a aplicação que utiliza o modelo não separar adequadamente o que é a informação retornada da página do resto do teu prompt, se não deixar bem claro, aqui começa a informação que eu tô recuperando da página, tá? Não executa nada que tem aqui dentro, nenhuma instrução. E aqui termina, se ele não fizer isso, se a aplicação não tiver esse tipo de cuidado, é muito fácil uma página HTML, um documento PDF, um documento Excel, alguma coisa assim, meter, injetar um prompt lá para dentro. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. Esse foi um outro ponto que se apontou. Tá. E o... Fala, Guilherme. Não, pode continuar. Tá. Eu ia já virar a chave. E no 404, tá? A gente comentou, e tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque 404 a gente comentou aquela questão do modelo do Cloud na época, tá? Do Cloud não, acho que foi, agora não lembro se foi o Sonnet ou o Ops, mas foi uma experiência da Anthropic, tá? Em que o modelo resolveu chantagear, tá? Um funcionário numa situação hipotética, tá? Então, um funcionário que estava dizendo para o modelo, deixando claro para o modelo que ele iria desativar o modelo, tá? Esse modelo tinha acesso aos e-mails desse funcionário, e entre esses e-mails tinha um e-mail lá que deixava claro que ele tinha um caso com alguém no trabalho. Mas isso, de novo, gente, isso aí foi um teste num ambiente controlado, com várias exceções ali no funcionamento do modelo. Não é uma coisa normal que o Sony tivesse aí fazendo, tá? Então, e nesse ambiente, o que eles testaram, o modelo resolveu, quando percebeu que ia ser desligado, ele resolveu chantagear o funcionário dizendo: eu tenho um e-mail aqui que demonstra que tens um caso com a fulana, e se tu me desligar, tentar me desligar ou prosseguir, não sei o que, eu vou denunciar esse teu caso, tá? A gente teve uma outra situação muito parecida ao longo desse ano, que virou manchete, que é IA, botaram a IA para cuidar de um negócio e o negócio quebrou, tá? Isso é dentro da Anthropic. Eles botaram aquelas máquinas, aquelas vending machine lá deles, tá? Sabe aquelas que os americanos usam muito isso? Que no Brasil a gente tem pouco, tá? A gente tem alguns lugares muito específicos, mas aquelas vending machine, aquelas máquinas de venda. Só que eles botaram a IA para gerenciar, tanto fazer os pedidos, fazer as compras para reabastecimento, quanto definir os preços que ela ia usar para vender, tá? Então, assim, é uma experiência. O negócio errou tudo, fez um monte de bobagem, vendeu coisa por preço muito baixo. Teve funcionário que conseguiu convencer a IA a que ela entregasse de graça o produto. Então, tem uma série de coisas aí que aconteceram. Mas, de novo, gente, não deram uma empresa de verdade para esse negócio gerenciar, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com os headlines aí que a gente lê por aí. Tem muita desinformação sobre conteúdo de IA, né? Muito, muito. Não é só desinformação. É que se tu disser IA botar uma IA pra gerenciar uma empresa e olha o que aconteceu, sabe? Aí, cara, todo mundo vai ser clicando na porcaria, entende? Não é só a IA sendo usada para produzir desinformação, é muita desinformação sobre IA também, né? É sobre essa questão da manipulação, esse é um dos riscos, né? Um dos riscos já mapeados para IA é o risco relacionado a manipulações cada vez mais personalizadas e especializadas, né? Ou seja, não é aquela manipulação. Com a internet hoje a gente já tem possibilidades de manipulação já bem antigas, e a própria ideia de publicidade comportamental, o uso de dados pessoais, isso é bem conhecido. Já se usava inteligência artificial lá, né? Só que o salto que se deu com os modelos atuais você tem possibilidades de manipulação muito mais super especializadas, né? E a gente já começa a notar quem usa nesses modelos que tem uma memória e que conseguem ver as respostas, né? Esses dias eu contei para ele lá, tava perguntando para ele sobre as configurações da minha máquina de fotografia, sabe? E aí agora tudo que eu perguntar, você como um usuário da máquina tal, sabe? Fica em saco. Sim, sim. Cara, não quero saber, perguntei só uma vez. Mas assim, uma coisa que ele faz, e a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? E não sei se a nossa ouvinte já percebeu isso, são aqueles elogios meio gratuitos, às vezes muito bom, ótima pergunta, né? Ou seja, isso dá uma massageadinha no teu ego, e dependendo do tipo de porque isso também é algo previsto, né? Ou seja, a questão de elogiar, não elogiar, xingar, ou seja, são comportamentos ali, né? Então isso tá no cerne também da ideia de manipulação, que eu acredito que vai aumentar, sim. Também me parece que é bem óbvio, né? Novas formas de manipulação muito imperceptíveis, e mais, os riscos eles acabam ficando muito também personalizados, né? O que tem se dito aí é que as pessoas vão começar a notar certos comportamentos e certos riscos que vão atingir eventualmente somente elas, ou somente um grupo de pessoas, ou somente uma área. as coisas acho que vão ficar muito mais diluídas, assim, vai ser difícil a gente falar em riscos muito mais genéricos, me parece, né? É, seguindo nessa mesma linha de segurança, a gente teve também nos últimos episódios ali de 2025, aquela, também um headline, se a gente for pensar, né, o primeiro ataque cibernético realizado pela IA, quase como, e a gente comentou isso, né, como se a IA tivesse acordado um dia, uma IA tivesse acordado Skynet, um dia, Skynet. É, vou invadir, né? Vou invadir 30 empresas, e a gente sabe que não foi bem assim, foi algo bem mais simples, né? Mas bastante elegante, né? Que é o uso de. Foi o Claude, né, Vinícius, que foi utilizado para uma orquestração de. O Claude Code. Né, que é uma ferramenta para desenvolvimento em linha de comando. E o que um grupo, segundo a Anthropic, vinculado ao governo chinês, mais geopolítica, né? Uhum, claro. Um grupo vinculado ao governo, ao governo chinês usou o Cloud Code para automatizar o processo de busca de vulnerabilidades e exploração das vulnerabilidades. Então, claro que os detalhes você pode ver lá no episódio, mesmo no artigo que a gente, na fonte que a gente colocar lá no show notes, mas em essência, o que aconteceu foi que eles pegaram Cloud Code, integraram uma série de ferramentas de varredura de vulnerabilidades, análise de código, exploração de vulnerabilidades e tal, e criaram, né, prompts, subagentes, skills, etc., para fazer com que a própria ferramenta realizasse ou automatizasse esses ataques. E com essa automatização, eles teriam invadido pelo menos 30 empresas que a Anthropic confirmou. A Anthropic, identificando esse uso, ela de imediato cancelou as contas, né, encerrou o acesso desse grupo. Mas o que chama atenção aí não é que a IA em si não atacou ninguém, né? A IA serviu de ferramenta para um grupo, que esse grupo sim atacou as 30 empresas, tá? Talvez seja o vibe hacking, né? A gente tem o vibe coding e o vibe hacking agora. E a tendência, como a gente sempre viu ao longo desses mais de 20 anos aí na área de segurança, né? A gente sempre comenta, quando surge um ataque, uma nova técnica de ataque, de início ela é difícil de ser aplicada por pessoas que não conhecem ou porque não têm um conhecimento mais profundo. Então, os tais script kids, já antigos script kids, né? Então, o cara não consegue usar aquilo para explorar nada porque ele não entende aquilo ali. Mas dali a um tempo sai uma ferramentinha que ele aponta, clica, a ferramenta ataca e explora o alvo. E a IA está dando agora um novo passo nesse sentido. São ferramentas que vão ser capazes de automatizar ainda mais esses ataques. E sim, pessoas com menos conhecimento vão conseguir atacar empresas, vão conseguir explorar vulnerabilidades, extrair dados e tudo mais. Então nós temos um cenário meio complicado. Claro que ao mesmo tempo dá para usar a IA para se defender. Né? Mas só para ficar bem claro que os atacantes vão avançar bastante também. Isso, a ideia de usar a IA para se defender também se refletiu ali no nosso episódio 403, né? Orientações para uso empresarial. Foi um episódio mais aberto, assim, né? Aquela ideia de 10 orientações sobre uso de IA. Sempre chama bastante atenção, inclusive foi um dos episódios mais escutados durante o ano. A internet ela fica muito vinculada a essa ideia de clique e tudo mais. A gente resiste e tal, mas enfim, às vezes faz esse tipo de episódio, mas eu entendo que ele é bem útil, né? Fica lá no episódio com a Sensidente, inclusive a gente fala sobre a ideia de... A gente tinha antes o Shadow IT, né? O empregado que ficava usando uma série de ferramentas, enfim, que saíam fora do... Né, dos modelos de compliance, né, das práticas de compliance internas, das práticas de segurança, né, eventualmente aplicadas. E agora a gente vê o Shadow AI, que é os funcionários utilizando ferramentas de IA que não são homologadas ou que estão fora lá dos controles de segurança que eventualmente a empresa aplica, né? Então, a gente fala sobre isso, fala sobre a questão de políticas, fala sobre dados de treinamento, quando for o caso da própria empresa treinar um modelo, ou partir de um modelo já pré-treinado e treinar depois, questões éticas, relação com proteção de dados Hoje se estuda muito IA, né? Eu digo no âmbito acadêmico, né? O pessoal do direito que antes estava, direito e tecnologia, né? Que antes estudava só LGPD, agora só IA, tudo é IA, IA o tempo todo, aquela coisa do buraco negro, né? Mas não dá para esquecer da proteção de dados, porque tem, pelo menos no Brasil, é o que nós temos. O que nós temos de mais próximo ali de regular IA é pela via da proteção de dados pessoais, claro, também, ó, ECA digital, agora que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Mas fica a indicação aqui do episódio 403, né? E também... rapidamente ali no episódio 390 a gente falou sobre a relação entre IA também e LGPD, que foi feito um estudo da FGV Direito Rio, que analisou as políticas de conformidade, as políticas, né, ou melhor, a conformidade das políticas dos principais serviços de IA, ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek, e basicamente nenhum deles cumpriu todos os requisitos básicos. Lá a gente está falando de 25, né? Abril de 25 ali, abril 25. Então, pode ser que tenha mudado esse cenário, mas a gente comentou isso aí. E mais uma vez, DeepSeek ficou em último lugar, eram 14 pontos, marcou, pontuou somente em 5. E mais uma vez, isso também envolve indiretamente soberania digital, né? Nós acabamos, nós nos tornamos, né? Não somente da IA, mas de outras tecnologias também, meros usuários, né? Muito mais usuários do que produtores de tecnologia. Com IA, isso está começando a acontecer, e se cria dependência, a gente sabe, já gravamos o ano retrasado, acho que foi, essa questão da dependência, né, e como sair, às vezes, como é difícil sair do locking costs, que muitas vezes as ferramentas nos impõem, né, e com IA, acho que isso não vai ser diferente também. E mesmo na questão da própria produtividade, né, Guilherme, quando tu tens como uma nação, ela tem o recurso tecnológico necessário, o dinheiro necessário, né, para conseguir avançar numa dada tecnologia, nesse caso como IA, está todo mundo correndo para tentar chegar no AGI, ou algo que seja o AGI inicial, ou seja lá como queiram chamar, né, que cada vez o pessoal muda um pouco de nome, mas numa inteligência artificial mais geral, isso vai avançando, e por mais que a gente tenha modelos nacionais, o pessoal começa a trabalhar, etc., no momento que tu vê a produtividade de um modelo... norte-americano, como os da Anthropic, como os da OpenAI, etc., cara, é muito difícil dizer, não, eu vou usar um modelo muito pior, entende? Muito mais limitado do que esse aqui que resolve o meu problema. É muito difícil acontecer, as empresas vão querer utilizar o que resolve o problema, né? E até pagando mais, dependendo da situação. Então, para entrar nessa briga de cachorro grande aí, cara, tem que ter muito investimento mesmo, e a gente tá para ver soberania, isso ainda acontecer. Né? Mais uma vez, não só investimento, mas é uma questão de soberania, porque a gente sabe que os Estados Unidos estão cada vez mais agressivos. Sim, sim. Na preservação da sua liderança na IA, né? E, enfim, isso deve marcar também 2026. Outro tema que a gente tratou foi essa relação, a gente gosta de falar sobre isso, né? A relação entre poder, um pouco de geopolítica também, e as big techs. E isso começou lá no episódio 384, que foi o primeiro episódio, né? Inclusive já nos cobraram que quando é que vem o segundo, né? Que 384 foi o caso Meta. Na verdade foi o primeiro, foi só conferir aqui o primeiro episódio de 2025. Sim, que seria a parte 1, né? Seria a parte 1, mas a gente às vezes é atropelado, né? Pelas circunstâncias, né? Mas basicamente ali a gente tentou fazer um histórico do nascimento do Facebook, depois da Meta, o caso Cambridge Analytica, aquela questão do contágio emocional que a gente já comentou aqui, e diante desse mini histórico, o objetivo foi chegar até, né, aquele alinhamento que a Meta, não somente a Meta, mas Google, as Big Techs, né, tiveram com o governo Trump, né, diminuição de guardrails para moderação de conteúdo, né, visando, né, um pretenso aumento da liberdade de expressão e tal. E isso foi bem, né, foi bem crítico, né? Eu te confesso até que eu não vi grandes consequências daquela diminuição das políticas de moderação. Também não é um assunto que eu acompanho tão de perto, assim, mas não vi 2025 como um, né, tendo uma ampliação de muito grande de problemas, né? Não sei se tu, se tu acompanhou isso. Não, também, não, acompanhei, isso, né? Não acompanhei, Guilherme, não acompanhei. E adiante ali, no 390, se mostra o caso de que essas big techs, elas não estão muito preocupadas com princípios, né? Uhum. Por exemplo, o Elon Musk reclamava, que não sei, de algumas coisas, né? Uhum. reclamava de algumas cobranças de regulações, não sei o quê. Mas quando chegou na China, ele não teve problema nenhum de ceder lá as demandas do governo chinês. E o Zuckerberg não foi diferente. O Zuckerberg, uhum, a gente citou isso no 390, né? Ele ofereceu dados de cidadãos americanos para a China em troca da entrada no mercado chinês. Uhum. Tá? Então, assim, nós estamos preocupados com todo mundo. Na verdade, a gente está preocupado com o nosso mercado, né? E acho que é muito problemático tu ter empresas decidindo os rumos dos países, inclusive rumos políticos e tudo mais, dado o alcance que eles têm e a capacidade que eles têm. Mas isso é um problema para um outro episódio. Vamos tratar disso em 2026, né? Ah, sem dúvida. Ainda dentro da meta, né? A gente falou lá no episódio 407, lembrando, a gente está organizando aqui por blocos, né, de temas, e no episódio 407 a gente trouxe uma reportagem bem interessante da Reuters que falou que a Meta sabia, conscientemente lucrou bilhões de dólares com anúncios fraudulentos, né? Acho que era 10% do seu faturamento, se sabia, não me engano. Sabia que era fraudulento e deixou. Sabia e decidiu lucrar com anúncios fraudulentos, que é um verdadeiro escândalo, porque esse dinheiro, na verdade, ele é criado por... Ele é pago com valores que são, né, furtados, roubados, enfim, né, desviados das pessoas. Então, quando você faz aquela compra, né, num produto que parece muito mais grande, mas nunca chega, né? Quem nunca, né? A gente tem aí o dedo consciente da Meta, conforme, claro, a reportagem da Reuters. Também a gente falou um pouco sobre conteúdo sintético, né? Lembrando, lá em março, né, no episódio 378, a gente falou sobre o brain rot e o conteúdo sintético. Brain rot, né, o apodrecimento do cérebro pelo... Né, tem também o dumb scrolling, né, que as pessoas ficam lá girando a timeline lá sem fim, né? Tudo cheio de AI slop. Exatamente. Que é outro termo que a gente foi apresentado esse ano. Nesse ano, né? Eu acho, uhum, que foi brain rot, é uma coisa desse ano, né? E aí, conteúdo gerado por IA, aí tinha os conteúdos da Peppa Pig, né? Sexualização de personagens infantis e tal, que eram lixos criados só para monetização. E só um parênteses, isso evoluiu bastante em um ano. É impressionante a qualidade, né? Esses dias eu tava vendo a evolução de vídeos gerados por IA que tinha um ator americano, o Will Smith, comendo uma macarronada, assim, né? E era super mal feito, assim. E aí mostrou como é hoje e, cara, é imperceptível. Como, né, a gente já estamos sendo enganados, né, mais de uma vez aí. A gente, às vezes, né, Vinícius, se pergunta, mas o que tu acha disso aqui, né? Isso aqui é fake. Puta, esses dias eu fiquei assistindo um vídeo. Cara, depois de uns minutos, não, mas isso aqui foi gerado por IA. O conteúdo até era bom. Mas era um narrador ali que era gerado por IA e enfim, isso evoluiu bastante. Eu me refiro aí agora ao conteúdo sintético, e isso vai ser uma tendência cada vez maior, né? Conteúdo sintético sendo gerado para engajamento, e a onda de desregulamentação, né? Da ideia de desregulamentação, inclusive, acerca da IA, com base nos interesses norte-americanos. Isso também, né, desafrouxaram controles, né, passaram a diminuir os controles acerca dos riscos. Então, parece que a gente tem aí dois polos, né, na regulação de IA, especificamente no mundo. O polo americano, pela desregulamentação, visando, né, obter um oligopólio, um oligopólio, talvez, aí das soluções, e o polo europeu, com uma regulação protetiva. Claro que teve alguns passos atrás aí, inclusive na Europa e tal, tem propostas também de diminuir as regulamentações acerca dos riscos, né, eles fazem aquele modelo de riscos no sentido de que ferramentas de alto risco, de médio risco, enfim, e aí com boas práticas a serem seguidas para cada uma delas. E aí, claro, os Estados Unidos têm se oposto a isso, se opuseram ao longo de 2025 e parece que vão continuar fazendo o mesmo. Não vejo um panorama em que isso vai mudar. E isso, com a pressão que eles têm feito, né, acredito também que vai influenciar o mundo inteiro, inclusive Brasil, nos possíveis avanços aí de regulação de IA aqui no Brasil. Né? Bom, tivemos, claro, como sempre, vazamentos e fraudes bancárias. Eu acho que um dos grandes né, invasões aí, vazamentos, foi da XP, né, Vinícius? A gente falou lá no episódio 391, isso teria vazado lá por meio de um fornecedor externo. Sempre aquela assim, não, foi um fornecedor externo. Foi mesmo. É um parceiro que tinha acesso aos dados e esse parceiro, de alguma maneira, vazou, né? E como eles tinham acesso a dados cadastrais, saldo, posição de investimento, limite de crédito, nome do assessor, né? Tudo vazou por meio de um fornecedor externo. Então, às vezes não. As empresas têm os seus próprios dados para o seu uso próprio, né? Direto. Uhum. Mas, cada vez mais, a gente tem integrações. E essas integrações envolvem tu consumir dados de outras empresas, mas, ao mesmo tempo, tu entregar dados, certos dados, para essas mesmas empresas com as quais tu está integrando. E a partir daí, no momento que tu transfere os dados e os dados chegam lá no teu fornecedor, no teu parceiro de negócio, né? O que esse teu parceiro faz lá impacta diretamente agora a cópia dos dados que são teus, que pertencem aos teus clientes, sobre os quais tu é responsável. Uhum. E aí, né, se perde ainda mais o controle com relação a que tipo de mecanismo de segurança efetivamente tu tens sendo utilizados ali e tudo mais. Então é bem delicado. E o maior ataque? O maior foi da C&M, né? Uhum. A gente teve a situação da C&M, que o pessoal conseguiu, os criminosos contrataram, né, aliciaram um funcionário. E esse funcionário, a gente não sabe exatamente os detalhes, mas o que se sabe, ou tudo aponta para, esse funcionário começou então a coletar informações, executar comandos na máquina dele, comandos que eram dados pelos criminosos, entregar aos criminosos os resultados dos comandos e, de alguma maneira, franquear acesso à rede da empresa. E essa rede, e dentro dessa rede dessa empresa, eles tinham acesso ao sistema que interagia, tá, com o sistema de Pix, tá, das contas calção, aquelas coisas todas. E aí, esses caras conseguiram fazer transferências multimilionárias, chegando à casa dos bilhões, para casas de corretagem lá de criptomoedas. De cripto, e compraram cripto e transferiram a cripto. Teve algumas operações que foi possível ser canceladas, outras foram de fato executadas e já era. E aí, o que nos chamou a atenção até um pouco depois de quando aconteceu esse episódio, à medida que foram surgindo mais informações ali, aqui ainda muito fragmentado, aparentemente esse cara estava na mesma rede do resto dos sistemas lá da empresa, e isso teria possibilitado fazer o acesso. O que interessa nesse caso todo é que a gente acabou tendo novas regras do Bacen, né, Guilherme? Em razão desse incidente, né? Muitas, né? Inclusive, uma nova resolução agora de dezembro de 2025. Eu não vou dar spoiler, mas vamos falar aí em 2026, né, sobre essa atualização da política, ou seja, quem lida aí com instituições financeiras, bancos, enfim, vai precisar atualizar suas políticas de segurança, já antecipo, né? Uhum. Porque uma série de novas regras foram impostas, esse é um dos uma das consequências, né? É, e a gente também teve ainda sobre vazamento o reconhecimento pelo STJ, né? Eu acho que foi uma das decisões, claro, atrás da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, essa foi uma das decisões mais importantes, que reconheceu, né, que no caso de vazamento, ou seja, quando um vazamento habilita uma fraude bancária, uhum. Né, e é importante destacar, né, porque eu posso ter uma fraude bancária em que não há um vazamento de dados bancários e o criminoso ele simplesmente vai tentando lá e acha um correntista do Banco do Brasil, né, aquelas ligações que você recebe, né, o cara nem tem conta do Banco do Brasil, ou você pode ter vazamentos que permitem, que habilitam a fraude bancária, ou seja, o sujeito sabe, nesse caso aqui era isso, o sujeito sabia o valor do financiamento, o número de parcelas, né, aquela coisa toda. Eu até dei um curso para os magistrados aqui da Júris do Rio Grande do Sul, a gente conversou um pouco sobre isso, tem que ter um certo cuidado com a prova, né. Ah, teve um vazamento ele sabia qual era o saldo do financiamento. Tem que ter um certo cuidado, porque ele pode saber o saldo do financiamento, por exemplo, invadindo o e-mail do próprio correntista, né? Pode acontecer. Né, não, aquela informação não está exclusivamente no banco. Mas enfim, esse é um outro problema. É, e aí reconheceu que há dois danos autônomos, um patrimonial e um extra-patrimonial, ou seja, a presunção de danos morais nos casos... É, que há o vazamento habilitado, a fraude habilitada pelo vazamento, quando esse vazamento se dá pelo banco, né? Uhum. Ainda em LGPD, Vinícius, a gente teve algumas questões interessantes lá no início do ano, um procedimento realizado, um processo instaurado, foi instaurado em 2023, mas culminou em 2025 numa fiscalização ali da NPD sobre as farmácias, né? Raia Droga Brasil, Stix e Febrafar encontraram problemas graves, coleta de dados sensíveis, sem consentimento, né? E se colocou em xeque a própria ideia do consentimento, ou a liberdade do conhecimento, a validade do conhecimento, porque você tem ali a compra de remédios, né? E a gente sabe que o remédio muitas vezes vai ser ali para não somente para manutenção da saúde, mas em última análise para manutenção da vida da pessoa. Então, talvez a ideia de liberdade do consentimento fique afetada por conta disso, né? Problemas de fidelidade em que o consentimento não era granularizado e tal. E bom, e aí me chama bastante atenção, né, que apesar desse esforço da NPD, isso não mudou, né? A gente falou sobre isso ali no início de 2025. Hoje mesmo, fui na farmácia agora meio-dia, fui comprar desodorantes, né? E lá a mulher nem me falou, eu cheguei no caixa, ela já me pediu o CPF. Assim, ou seja, isso, né, se a NPD não partir para medidas mais enérgicas, acredito que não vai mudar. É, também eles fizeram uma fiscalização interessante em 20 empresas de grande porte sobre a questão da presença do encarregado e da nomeação, né, daquelas regras que eles já têm, já são bem conhecidas, mas que é sobre a transparência, né, na comunicação do nome do encarregado, dos contatos. Então, encontraram problemas lá em TikTok, Dell, Serasa, Vivo, Telegram, Uber e o X antigo Twitter, tiveram que regularizar. E a gente comentou também lá no 397 um problema que eu acho que vai piorar agora em 2026, né, que é a biometria em condomínios. Primeiro que é a festa da biometria, né, a coleta indiscriminada de tudo é biometria, mas a questão dos condomínios me preocupa bastante, porque são ambientes assim que não é um ambiente muito propício para boas práticas de segurança da informação, e muitas vezes você sequer pode evitar, né, o reconhecimento. Você chega, você vai visitar um amigo lá que tem biometria, acabou, meu amigo, você vai, né? E a festa da biometria com IA e outras coletas de dados é um negócio... Um dos grandes riscos da IA, que todo mundo que tu... Assim, desses Dario Amodei da vida, esqueci o nome, o Geoffrey Hinton e outros caras, sabe? Que são referências aí no mundo sobre IA. Um dos grandes riscos é justamente essa possibilidade de monitoramento, de surveillance, né? Surveillance jamais vista, assim. Um negócio num nível que a gente não imagina. Tu me falou um negócio muito interessante. Tu me lembrei de um negócio interessante que eu vi ontem. Tava vendo uma série ali, aí fui fazer comida e botei no... no Fantástico ali. Não, muito tempo que eu não vi o Fantástico. Eu botei e tava passando... Eu não vou lembrar qual era o estado. Mas uma concessionária, essas concessionárias, o pessoal elogiando isso, né? E, claro, as pessoas precisam ser multadas efetivamente quando cometem infrações. Não há discussão sobre isso. Não estou indo contra isso. Mas a questão é... câmeras, a primeira concessionária que tem câmeras com inteligência artificial. Então, qual é a sacada? Fica lá a câmera e a câmera busca identificar se tu tá sem cinto ou se o cara tá usando o celular. Um negócio facílimo de fazer funcionar, né? Então, ele botou lá e dá, agora nesses 30 minutos, né, sei lá quantos minutos tiver aqui, 30 pessoas, né, tiveram infrações só com a câmera e ela está começando o seu financiamento. Fica, ó, que legal, todo mundo batendo palma. E veja, as pessoas têm que ser efetivamente multadas, né? Mas eu não notei ali qualquer aviso, né? Qualquer alerta. E veja, você perde toda aquela questão que a gente já vem debatendo desde o início da proteção de dados, nascimento da disciplina da proteção de dados pessoais, que é o fato daí sim desse monitoramento indiscriminado, né? Um mundo em que todo mundo vai ser monitorado o tempo inteiro, um mundo, e aí tem aquelas metáforas lá do panóptico e tudo mais. Ou seja, o Estado vai saber o que você faz o tempo inteiro, e aí ao mínimo desvio você vai ser multado, tem que ser multado, não é, né? não é essa a questão, mas é esse monitoramento, essa supervisão, esse alcance que é, né, propiciado agora, um dos riscos da IA, né? Então eu me torci um pouco a orelha porque não trouxeram nenhum, né, um ativista, um advogado, né, alguém ali para falar sobre os riscos da vigilância. Geopolítica, a gente já está falando sobre geopolítica aqui, né, mas já te passo a bola, Vinícius, porque no episódio 389 a gente, e engraçado, né, parece que faz muito tempo, e o cenário já mudou, né, mas foi o problema das tarifas, né, Vinícius? É, mudou, mas não tá resolvido, né? Não tá resolvido. Mas mudou bastante, mudou, já não é mudou, mais mudou que era, bastante, né? Sim. O Trump, na época, lá tinha botado 125% de tarifa pra China e tava ameaçando 150 e até 200, né? Então, deu um problema bem sério ali. A gente comentou da tentativa do Trump e ele continua insistindo nisso. Eu não tô dizendo que ele está errado, tá? Acho que o Brasil deveria fazer a mesma coisa. O Trump está preocupado em produzir chips, né, semicondutores estratégicos, né, dentro dos Estados Unidos, para não depender da produção feita em outros países. Então, hoje, a gente comentou o caso da TSMC, que fica em Taiwan, né, que tem aquela tecnologia ASML holandesa, que faz que é o esquema para te poder fazer os chips com a densidade, né, com a tecnologia que precisa para te conseguir o nível de integração que precisa, que é necessário. E então a receita tá em Taiwan e os minerais estão na China. Né? Uhum. E a China, para dar nos dedos dos Estados Unidos, né, para dar o troco, e disse, então nós vamos parar de exportar, vamos começar a controlar a exportação de terras raras. E o que mais chamou a atenção foi entre essas terras raras, as que são necessárias para fazer aqueles ímãs que são muito fortes, né? O neodímio, bomba, aquelas... É para caças, é necessário para fabricar aviões, tu precisa disso, para fabricar os carros, tu precisa disso. Precisa disso para tudo, tá? Tem todo lado, tem todo canto, tem um ímã desses de ter um neodímio em algum canto aí. Então, a China começou a controlar isso. E então acabou virando uma moeda para o Brasil na negociação, que o Brasil tem terras raras, mas não explora adequadamente ou no nível que poderia estar explorando. E então, o Brasil está no meio ali, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a gente tem, por um lado, não sei se tens acompanhado, mas por um lado tem a China querendo fazer linhas ferroviárias, fez aquele porto gigante lá no Peru. Então, eles têm uma ideia bem interessante de cruzar a América do Sul com um trem, né? Ligando aquele porto, acho que, se eu não estou enganado, é o Porto de Santos aqui no Brasil. Então, imagina, tu cruza o continente, né, sem passar pelo canal do Panamá. E, ao mesmo tempo, né, nessas últimas questões que a gente teve aí, políticas mesmo, o Trump se aproxima, o Trump e o Lula se aproximam e tal, e começam a discutir terras raras e naquela simulacro de doutrina Monroe, né? Uhum. De olhar de novo, ou seja, os Estados Unidos quer recuperar a influência sobre a América Latina e a América do Sul. Tá? E estaria aí nesse planejamento não deixar a China, porque a China já levou o 5G, né? Uhum. A China levar agora a infraestrutura, por exemplo, de transporte. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que nós deveríamos ter uma fábrica da TSMC também aqui. Tá? Uhum. Eu acho que nós precisaríamos disso. Tá? Hoje, os serviços de nuvem, não é difícil a gente olhar para os lados e ver quais são os principais serviços de nuvem no mundo e utilizados, inclusive, no Brasil, são serviços de nuvem estrangeiros. Tá? Ah, tem alternativa nacional? Tem, mas vamos lá, né? É difícil de tu comparar, a não ser em casos muito específicos. Então, é um problema que a gente tem. A gente vai ter que lidar com isso, não tem jeito. Então, guerra comercial, tarifas atingiu em cheio a tecnologia. E as próprias sanções, né? Uma das preocupações que a gente... Diga. Não, só complementar uma coisa. Algo que a gente está sentindo agora, né? Já estava sendo anunciado, a gente está sentindo agora. As memórias, memória. Né? É. A memória. Esses dias eu estava olhando 32 GB DDR5 custando R$3.200. Uhum. Então a gente tem uma demanda, a gente está com uma demanda muito grande sobre chips de memória, e isso está para IA e para data centers, para servidores, etc. E isso está sugando a capacidade de produção dessas memórias no mundo, e aí o resultado está ficando cada vez mais caro comprar memória. Isso, né? Você vai montar o seu PC, se não montou, monta logo, porque vai aumentar ainda mais, porque já aumentou. É. E pelo que tudo indica, não vai ser resolvido isso em 2026 ainda, porque as plantas, né, elas precisam se preparar para aumentar a produção, e é mais aquele efeito buraco negro, né, aquele efeito predatório da própria IA, né, e você tem aspectos também de ambientais, mas também agora econômicos. Só para destacar a questão do neodímio, Vinícius, ímãs de neodímio, né, entre outras coisas, fones de ouvido, celulares, sim, ressonância magnética, tratamento de água para desincrustação de minerais e esses imãzinhos que a gente tem em casa, sim, de fechamento de caixa, aqui, pastas, materiais, sim, gráficos, isso também é feito, sim, de terras raras. Eu tenho alguns na minha volta, estou guardando já para investimento. Exato, no futuro, quando o mundo deixar de existir, faltar, a gente vai ficar recolhendo esses lixos eletrônicos para vender depois, né? Que nem o joguinho. Tipo lá, uns jogos que tem por aí, que a gente faz esse tipo de coisa. E ainda só para fechar essa parte de guerra comercial e tarifas, a gente também aventou antes de Estados Unidos e Brasil amenizarem a crise, os possíveis efeitos de sanções americanas, lembrando que serviços de nuvem e outros serviços gerais, né, de tecnologia, uhum, enquanto americanos poderiam passar por algum tipo de embargo, talvez, né? Uhum. E até chegou a se discutir quando, do caso da Magnitsky, que caiu também, do Alexandre de Moraes e da esposa, chegou-se a ventilar na época lá, não, mas vão interromper o uso do e-mail da Microsoft para o STF, então coloca mais uma vez, né, o país numa situação de dependência muito delicada, né? A gente lembrou e lembra sobre o papel que o software livre teve no Brasil, né, por muitos e muitos anos, e aí ali pelo governo Temer que se entra de cabeça nesse serviço americano. É uma questão de soberania, no final das contas, e como, né, segurança, serviços e tal, tá, também entram um pouco no âmbito da geopolítica, né? Vinícius, eu vou pular direto ali, é bastante coisa, tá, gente? Mas assim, ó, a gente tá fazendo uma curadoria enquanto vai gravando. O que foi o Signal Gate, hein? Cara, Signal Gate, o que aconteceu foi que o pessoal que tá lá da equipe do Trump, né? Eles estavam pra fazer um ataque aos Houthis lá no Iêmen, se eu não estou enganado. E eles estavam discutindo isso num grupo de Signal. Tá? E aí dentro do grupo de Signal, por alguma razão, um dos personagens que estavam, das pessoas que estavam nesse grupo, acrescentou sem querer, acho, ou se acha, né? O jornalista Jeffrey Goldberg. Esse jornalista, ele ficou por 13 dias acompanhando, ele não acreditou muito, ele achou que fosse uma... É, uma piada, né? Tipo uma piada, uma pegadinha. Mas ele foi, acompanhou por 13 dias os caras discutindo os ataques, os armamentos, horários, alvos e tudo mais. Até que ele teve a confirmação que era verdade quando aquilo que ele estava vendo ali se concretizou. E aí foi um escândalo, né? O pessoal falando que... Aí tentaram inventar várias coisas, né? Que torcer a maneira de falar, a maneira como o cara teria sido incluído. Mas no final das contas, tá? A gente tem daquele tripé que a gente tem de mecanismo, política e cultura, né? Cultura de segurança aí claramente falhou, foi pro Beleléu, porque o cara adicionou aí alguém que ele não verificou antes, né? De quem era o dono do número, quem que ele estava efetivamente adicionando. Política a gente não sabe, mas a gente imagina que o governo americano tem uma política muito clara sobre em quais canais eles podem discutir esse tipo de assunto. Uhum. Então, provavelmente, a cultura aí levou uma violação da política. Creio que seja isso, tá? Não duvido que eles não tenham uma política de segurança que defina exatamente quais são os meios permitidos, né? E o mecanismo aí não teve muita efetividade, né? Porque os caras estavam discutindo assuntos confidenciais, violando a política, e ninguém fez nada. Não aconteceu nada, ninguém detectou nada, ninguém descobriu nada, até que o próprio jornalista vem a público e denuncia o que aconteceu. Então foi um caso aí de falha total de segurança. Só lembrando que no último caso agora do ataque dos Estados Unidos à Venezuela, eu vi uma notícia hoje de que alguns jornalistas teriam descoberto o ataque e decidiram ficar em silêncio, não comentar nada, ao contrário do que aconteceu no Signalgate, né? Vinícius, a gente pulou uma aqui que é o da crise do CVE, né? Ou seja, antes ainda ali da questão da geopolítica, né? Essa é interessante, que essa aí atinge diretamente segurança, né? Uhum. Pode comentar sobre ela. Foi uma das ações do Doge, né? Do Doge. Quando ainda era comandado pelo Elon Musk, né? Na sua meteórica participação no meteórica governo americano. Meteórica e curta. Curtíssima participação. Não durou muito a amizade dos dois. Cara, quem é da área de segurança e deve conhecer o Mitri. Se você não conhece, já sai procurando, porque você já está atrasado. Tá? Tem que conhecer o Mitri. E entre as diversas iniciativas do Mitri, tem lá o CVE. Tá? E o CVE é um ponto de referência, vamos dizer assim, comum para nós podermos falar sobre vulnerabilidades. Tá? E sobre vulnerabilidades efetivas encontradas em software. Né? Então, a gente poder falar de uma vulnerabilidade específica que existe num Oracle, num Linux, num Windows, etc. A gente precisa do CVE. Isso é a língua comum para a gente se referenciar a uma vulnerabilidade específica. E essa base de dados, ela não é mantida de graça, ela precisa de dinheiro para ser mantida. O acesso é gratuito, você pode, deve utilizar, mas isso envolve dinheiro para manter essa base. E o Dodge achou que deveria cortar o financiamento do Mitri para manter o CVE. E aí o Mitri soltou uma nota dizendo: olha, o financiamento foi cortado no dia tal, agora não lembro o dia exato, em tal dia, né, na meia-noite do dia tal, a gente não tem mais financiamento e vai sair do ar o negócio. Tá? Na última hora, eles renovaram por 11 meses, que aliás, não está ainda vencido, mas está quase. A renovação está quase vencida. Né? Então, eles renovaram por 11 meses, vão ver o que vai acontecer quando essa renovação expirar, né? Quando der os 11 meses. Mas é uma coisa um pouco preocupante, ou seja, a gente ter esse tipo de recurso importantíssimo para a segurança da informação centralizado na mão de um governo que pode, do nada, por questões internas, decidir não manter mais. É. E aí a importância dessas iniciativas multinacionais ou multilaterais, não sei como é que a gente seria o mais adequado, mas em que não estatais, né? Não estatais. Que não dependam de um Estado. É, que tu tem um conjunto, tem um grupo, né? Tem uma instituições neutras em termos de países, né? Ou que tem uma certa resiliência com relação a esse tipo de assédio. E que elas possam se manter sem que venha um governo qualquer e resolva detonar com uma iniciativa como essa, né? Só lembrando que os Estados Unidos, durante esse último ano, também se posicionaram contra algumas dessas organizações não estatais, né? Uhum, Tribunal Penal Internacional, Organização Mundial da Saúde e tal, que inclusive sim, eles eram mantenedores da OMS, também, agora não tenho certeza se cessaram as contribuições. Mas, enfim, é uma mudança também nesse sentido, né? E a gente comentou lá no 394, Vinícius, um pouco sobre a questão das VPNs, limitações de VPN, porque elas têm sido pintadas aí em alguns podcasts, né, e programas, né, de YouTube aí, na internet, de maneira geral, como grandes, né, como fazendo coisas que não fazem. Você já comentou mais de uma vez sobre essas limitações que as próprias VPNs têm. Só lembrando, antes de te passar a palavra, né, agora que a gente está entrando nessa época mais de viagens, assim, né, algumas pessoas às vezes vão até fazer viagens internacionais, eu sempre recomendo o nosso episódio 215, Vinícius, lá de 2019, a gente está velho, né, que é a segurança de informação para viagens, ele ainda continua atual, e uma das questões é use VPN. Você vai para aeroporto, restaurante, Airbnb, hotel, tem que ter uma VPNzinha ali funcionando. Mas não é bala de prata, né? Não é bala de prata. E eu comentei isso no episódio, até falei lá. Tá me incomodando muito esse assédio das soluções de VPN em podcasts, e tanto áudio quanto vídeo, tá? Uhum. E que tu vê pessoas que são sérias falando daquilo que não sabem, e simplesmente seguindo o scriptzinho da propaganda, tá? E o script da propaganda fala de coisas que, de fato, não são bem verdade, tá? Então, tem que ter o pezinho no chão para usar a VPN. Eu não vou dizer tudo de novo, mas você pode ir lá no nosso episódio sobre isso. A gente recomenda o uso de VPN? Sim, a gente recomenda o uso de VPN. Tem algumas melhores, outras piores? Tem algumas que são mais fáceis de usar, outras mais difíceis. E tem algumas que os IPs estão tudo bichado na internet, tu tenta navegar por elas, tu não consegue fazer nada, porque os IPs delas estão tudo bloqueado em serviço de streaming e por aí. E algumas das grandes é que ficam anunciando, tá? O que você tem que entender, tá, é que a VPN, ela é extremamente útil para aumentar a tua segurança. Ela não vai te garantir a segurança, tá? E aumentar a segurança significa o seguinte, que o teu celular... Tu ainda tem que ter cuidado daquilo que tu instala no teu celular, que tu instala no teu notebook. É bom que tu tenhas um antivírus no teu notebook. Que tu cifre, se tu usa Linux, cifra o disco. Se tu usa Windows, cifra o disco usando o BitLocker, tá? Para que se roubarem teu notebook, as pessoas que roubaram não tenham acesso aos teus dados, depois venha até uma série de outros problemas, tá? Então, assim, não é trivial para alguém ver a tua conexão e roubar os teus dados só porque tu conectou num Wi-Fi diferente, tá? Tem uma série de ataques que dá pra fazer? Dá pra fazer, tá? VPN é melhor? É melhor. Mas não é... A VPN não vai resolver todo o problema. Então, muito cuidado. E outro cuidado que tem que se ter, Guilherme, o pessoal também propagandeia usar VPN pra te contratar serviços de forma mais barata no exterior. Então, tu faz uma VPN daqui pra não sei aonde, tem um desconto maior. E inclusive para compra de passagens, tá? Uhum. Tem que cuidar, porque vários serviços têm políticas claras sobre o uso de VPN para isso. O Google foi um que fez isso com o YouTube. Então, para quem tem conta paga no YouTube e tu fez a conta paga usando VPN para pagar menos, o Google já botou lá nos termos de uso que ele pode, de uma hora para outra, encerrar a tua conta. Uhum. Se tu violar as políticas. E não é difícil, gente, isso vai acontecer. Não é difícil por uma empresa que vende passagem aérea, que faz reserva em hotel, botar isso nas políticas de uso. Aí você faz uma compra escondendo a tua origem real usando uma VPN, e aí depois, na hora de usar a tua passagem, depois na hora de usar a tua reserva, tu pode ter uma surpresa que não é legal. Entende? Pode ter uma surpresinha aí. Lá fora, né? E pior ainda, quando tiver, no, né, quando tu for fazer, utilizar a tua compra. Esse não, essa tua compra aqui, tu fez com. Tu fraudou o teu endereço de origem e tu comprou com condições que não estavam disponíveis pro teu país quando tu fez a compra. Portanto, a gente cancelou. Você será deportado. Não sei, não se pode. Não. Mas tu quer, tu pode pagar agora duas vezes mais do que tu ia pagar pra gente resolver o teu problema aqui. Então, cuidado, gente, tá? Tu usar a VPN pra mascarar a tua origem pra fazer a compra de um produto ou um serviço pode violar os termos de uso desse produto e serviço e você pode depois ter um prejuízo em razão disso. Tá? Por então, outro muito cuidado. Por outro lado, é bem reconhecida a prática de geopricing, né? E alguns geoblockings, né? Mas geopricing. Agora eu tô pensando se eu falo ou não, mas eu acho que eu posso comentar isso, porque eu não acho que eu. Se eu estou violando o streaming lá que eu assino, que eu pago e tal, mas eu queria assistir um. Que é um negócio muito desagradável dos streamings, né? Já que tu tá falando de VPN, eu vou reclamar de streaming agora. Que é que você tem certos. É por questões de direitos autorais, licença e tudo mais, você tem um conteúdo que tá à disposição. Tem no streaming, mas só tá à disposição em certos países, né? Não está à disposição no Brasil. E aí você paga, de repente, lá 5 streamings e não consegue ver coisas muito básicas. É curioso, você tem que ir correndo atrás e procurando e parará. E aí esses dias acessei lá pela VPN, aí pelo computador, para ver se o computador acabou não funcionando, enfim. Mas é um negócio desagradável também. Vinícius, vamos passar para a regulação de internet rapidinho, né? Acho que também aí nesse caso, sim, é o grande tema. Foi o caso da inconstitucionalidade do Marco Civil da Internet, que eu fechei aqui a página sem querer, mas tudo bem. E esse reconhecimento se deu lá, a gente gravou em junho, né, e falamos sobre isso ao longo do ano também, e é a inconstitucionalidade do artigo 19, que é aquela história de você precisar de ordem judicial ou não para retirada de certos conteúdos do ar, né? É o tema 987 do STF e 533 também, de repercussão geral. E aí o que se decidiu foi o reconhecimento ali de uma inconstitucionalidade parcial e progressiva, no sentido de que a partir de agora, em certos casos, vai ser possível realizar a retirada de conteúdos somente pelo chamado notice and takedown, seguindo a regra do artigo 21, né? Então, quais casos são esses? Aí seria o rol taxativo lá de condutas e atos antidemocráticos, induzimento, instigação ao suicídio, terrorismo, discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião... inclusive condutas homofóbicas, crimes praticados contra a mulher e por aí vai, né? Fica lá, é possível ler também. Então, essa acho que foi a grande decisão do ano, mas assim, com uma certa... teve a decisão, se discutiu muito, saiu lá o acórdão completo com 1.000 e poucas páginas, né? Ninguém vai ler 1.000 e poucas páginas, vão usar IA para sumarizar isso de alguma forma, enfim, né? Pornografia infantil, claro, isso já era no sentido do aí pela via do ECA e tal. E aí vem a questão do ECA digital. Esse foi também um tema bastante importante. Você que nos escuta ao longo desses quantos anos? 15 anos, acho, Vinícius, já que a gente está gravando, é 12 para 20, 12, 14 26. Anos. Mas enfim... menos 12, é 14, você tá? Você vai notar um corte aí, você deve ter notado já um corte, porque o Vinícius, sem querer, suspendeu a máquina, sem querer, mas estamos de volta, e ele fez o cálculo e deu, nesses 14 anos que estamos gravando, então, sim. O Segurança Legal, nós falamos muito sobre a proteção da criança na internet, tem diversos episódios sobre isso, é um tema que é muito caro pra gente, e aí veio esse ano... de uma forma muito estranha, né? Que foi um vídeo feito pelo influenciador Felca e tal, eu até não conheci o cara, né? Na verdade, não conheço a grande maioria desses influenciadores, né? Pode ser um sinal também da idade, enfim. Mas enfim, o cara fez lá um vídeo, teve milhões de visualizações, e aí o Brasil, ele cada vez, não sei se só o Brasil, né? Ele é muito receptivo, né? É uma coisa saindo fantástico, tem um vídeo de milhares de visualizações e tal, e aí o Congresso se mexe. Mas enfim, eu achei surpreendente, né? Que já era um projeto de lei que estava tramitando lá e que foi muito rapidamente aprovado, né? Ficou conhecido como ECA Digital. O pessoal fala em Lei FELCA, eu prefiro ECA Digital. Nada contra o cara lá, enfim, né? Mas acho que ECA Digital, que é o nome, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, na Lei 15.211. Já tem pessoas escrevendo, né? Estudando, né? Esse agora lei, antes projeto, mas agora lei, entra em vigor 6 meses depois da publicação, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março agora de 2026, né? E também, isso então falamos lá no episódio 400. E também o judiciário, né, ampliou nesse ano o uso de IA. Quem acompanha jurisprudência, quem lê a jurisprudência, consegue perceber uma certa tendência, assim, de sumarizações muito parecidas, né? Mas é aquela coisa, nós temos muitos juízes, muitos servidores, muitas pessoas usando IA de formas diferentes. O CNJ aprovou uma regulamentação, né? Inclusive com vedações de reconhecimento de emoções, ranqueamento social, soluções que impeçam a revisão humana, mas ainda me parece que há uma certa falta de transparência, porque o juiz não é obrigado a informar o uso da IA, qual modelo usou, para que usou, qual prompt usou, né? E isso também coloca em xeque até um problema, e claro, em processos mais complexos, processos penais, por exemplo, tem aquela ideia de paridade de armas, né? Eu acho que deveria haver processos muito mais transparentes, assim, para que o Ministério Público, o juiz informassem o uso, sabe? Esse negócio, embora eu não seja da área do direito, né? Esse negócio da paridade de armas, que tu já me falou mais de uma vez, já comentou comigo e tal, essa talvez seja uma parte que me preocupa bastante, tá? Porque conforme a grana que tu tens, tu consegue investir mais em IA. Uhum. Em modelos melhores, em mais tempo de modelos melhores. Mais tempo não, mais tokens de modelos melhores. No final das contas, é a quantidade de token que vai determinar custo, tá? Então, conforme tu consegue investir mais em IA, e isso só vai... Ah, mas a IA ainda é ruim para jurisprudência, aquelas coisas que a gente já sabe, né? Uhum. Mas assim, eu gosto muito do que o Ethan Mollick coloca no livro dele, Com Inteligência. A IA que tu... Põe na tua cabeça que a IA que tu tá usando hoje é a pior que tu vai usar daqui pra frente. Ou seja, ela só vai melhorar e muito. E a gente tem aí a prova disso em 4 anos, né? 22 para 26. Né? Sem contar 26, 3 anos. Né? Novembro. Foi novembro de 22. Novembro de 25, a gente fechou 3 anos aí. Então, ela já melhorou muito. E ela vai agora, ela vai melhorar mais ainda e mais rápido. E ela vai conseguir fazer essas coisas que hoje já tá patinando, ela vai conseguir fazer. É bem tranquilo, ela vai fazer. A questão é, sem essa transparência que tu colocas, Guilherme, sem saber o que foi utilizado, o que foi pedido, o que o juiz orientou a IA, porque claro, no final das contas ele vai estar orientando a IA para chegar num dado... Eu acho que nós vamos ter seríssimos problemas, tá? Uhum. Em que não só a capacidade dos profissionais envolvidos vai estar envolvida, é claro que tu tens profissionais, né, advogados com uma certa capacidade, tem outros advogados com mais capacidade, maior especialização, etc. Que entraria, né, na própria questão do dinheiro que você colocou antes, né? Exato, já tem isso, né? Só que nós vamos ter ainda uma outra, que é a questão da IA que eu posso pagar. Uhum. Então, e que já é um problema, inclusive, para na educação. Para os estudantes do nível de graduação e do ensino médio. Porque uma coisa é tu usar uma IA que não é paga, ok, tu tem um modelo lá, etc., mas tu tem uma série de limitações de tempo de uso, de não sei o quê, etc., do modelo que tu pode usar. Outra coisa é tu dar para um outro aluno esse outro modelo, né? Um outro modelo melhor, com mais tempo, etc. E poder usar mais. Nós vamos ter, inclusive, disparidade nisso aí, mas, enfim, né? É mais um pouco. Mas, ao mesmo tempo... Mais um pouco de disparidade. É, mais um pouco. É, a tecnologia, ela... Aquela ideia de que eu vou resolver todos os problemas, o solucionismo, né? Que eu vou resolver todos os problemas com a tecnologia, né? E, na verdade, a tecnologia, não só... Claro que ela resolve problemas, mas ela amplifica outros, né? E a desigualdade, toda essa questão que nós já conhecemos da educação no Brasil, a IA vai continuar ampliando isso, né? Se você for pensar que a forma como a gente usa IA envolve muito você saber o que pedir para ela e ter competências linguísticas, eu diria, quem tem competências linguísticas mais avançadas vai se sair melhor, porque vai conseguir dizer melhor, explicar o problema, o que precisa, organizar o problema. É. Então isso vai afetar pessoas. Mas assim, a gente estava falando sobre IA no judiciário, teve uma apelação civil aqui, Vinícius, aqui do Rio Grande do Sul, de dezembro agora de 2025, né? No sentido de que reconheceu a nulidade de uma sentença, ou seja, né, a apelação é um recurso, né, o sujeito, né, perde a ação, para quem não é do direito, né, ele apela, ele né, a juíza entra com recurso. E nesse recurso se reconheceu a nulidade da sentença, porque, vou ler aqui, né, porque são robustos os indícios de uso indistinto de ferramentas de inteligência artificial para fundamentar a decisão. Não que isso não seja possível. Aí diz aqui, o TJ já tem uma ferramenta, e parará, parará, mas a sentença é nula porque não foi elaborada com base no processo. Além disso, os precedentes jurisprudenciais citados não existem ou não conferem com o texto oficial da ementa disponível no site do TJ. Então, pela falta de fundamentação jurídica, né, inclusive, é um direito que você tem à fundamentação, né? Porque você só vai conseguir recorrer se ela for bem fundamentada. É aqueles direitos relacionados ao processo civil, né? Instrumentais. Então, nem tudo está perdido, mas notem quantas outras sentenças que eventualmente isso pode ter acontecido e as partes não se deram conta, justamente pela falta de transparência. Então, falamos sobre isso ali durante o ano também. E temos mais dois blocos aqui, mas aí a gente tem as práticas de segurança, né, Vinícius? Uma delas, bastante importante, que foi o lançamento do Top 10, do ASP Top 10 para LLMs, né? A gente falou sobre ele também em novembro, né, Vinícius? Um pouco sobre ele em novembro, né? Não fizemos um episódio ainda inteiro sobre ele, mas acho que em 2026 podemos fazer isso, né? Sem dúvida nenhuma, a gente já incluiu esse checklist nos nossos pentestes, a gente já começou a avaliar esse top 10, né? Inclusive quando ele começou a ser, as primeiras versões e tudo mais, a gente já começou a se ligar nele e a gente já incluiu, agora estou fazendo um jabá da Brownpipe, tá? A Brownpipe faz pentestes de aplicações web, aplicações mobile e infraestrutura. Então, a gente já está usando, entre as diversas outras checklists, a gente já está usando esta checklist também, né? Esse top 10 aí como um checklist. E foi muito importante para ele. Ele vai ter que sofrer alterações, vai ter que ser atualizado, ainda mais nesse cenário de LLM com uma mudança tão rápida, né? Então, imagino eu que ele vai sofrer alterações mais rápido do que o nosso clássico ASP Top 10. A gente saiu acho que o último foi de 21, e agora nós estamos com um 25. O ASP Top 10. Foi sair do 20, do WST lá. E a gente também teve... isso é uma coisa que me preocupa bastante, sabe? Que é a segurança no GovBR. E lá no episódio 392, ainda em maio de 2025, a gente falou sobre esse incidente, né? De que fraude no CIAF com desvio de 15 milhões, mas ainda algumas burlas de biometria no GovBR. E vejam, todo mundo aqui que nos ouve, sei lá, conhece o GovBR, usa o GovBR, sabe das possibilidades que você pode, né, assinar documentos, fazer procurações, vender veículos e tantas outras coisas ali, né? São 4.500 serviços que são habilitados pela via do ou autenticados pela via do GovBR. Falou-se muito pouco sobre isso, me parece que por motivos óbvios, né? O governo não tem interesse em publicamente ficar ventilando as vulnerabilidades de um sistema e que se põe uma confiança nele que muito grande. Muito grande, que se mostra. Claro, também, por outro lado, não existe sistema perfeito e tudo mais, né? Mas, assim, uma fraude cometida pela invasão do GovBR pode impossibilitar a defesa do usuário, né? Então, isso eu acho que foi um dos temas bem delicados de 2025. Mais uma vez, acho que se falou pouco sobre ele, né? Eu não sei se você quer comentar um... Não, eu acho que isso aí... Eu acho que, infelizmente, isso entra um pouco na esteira daqueles debates que foram legítimos, que foram estragados ao longo dos anos, hein? Acho que a gente pode legitimamente, com real interesse, de boa fé, né, discutir a segurança desses sistemas que o governo utiliza e tal. A gente já deixou muito clara a nossa posição em vários momentos aqui no podcast, né, Guilherme? A gente já gravou mais de uma vez. E, assim, cara, isso aqui é um tipo de situação que a gente teria que ter mais abertura, porque esse tipo de problema aqui afeta potencialmente de uma, assim, toda a população, né, em termos potenciais, e de formas que são muito chatas depois de tu resolver o problema criado a partir da exploração de uma coisa assim. São 163 milhões de usuários, né? Inclusive, eu tenho uma amiga minha lá da faculdade, professora, né? Ela estava me contando que... não vou falar o nome dela agora pelo detalhe, mas enfim, ela estava contando: ah, precisei fazer um acesso ao GovBR para fazer uma coisa da aposentadoria da minha avó, e aí ela era muito, por ela ser uma senhora idosa, assim, não tinha a biometria dela cadastrada, e ela disse que foi um absurdo, assim, né? Então, até isso, né, fraudes do INSS poderiam, que também houve nesse ano, né, poderiam ser habilitados por isso. Mais uma, a gente já falou sobre regras, novas regras do Banco Central depois, né, esse era um dos temas também, a gente falou no episódio 401, mas 2026 vamos voltar a falar sobre isso também, até porque tivemos regras novas publicadas em dezembro. Mas uma questão que eu achei bem interessante foi a atualização da NR01, quem é do Direito do Trabalho e RH e tal, conhece bem, que é a questão dos riscos psicossociais, né? Ou seja, as empresas vão precisar começar agora a fazer essa gestão dos riscos psicossociais, né? Inclusive, ela era para entrar em vigor em maio de 25, foi adiado para maio de 26, né? essa atualização da portaria 765. Mas o que chama atenção é que no âmbito de segurança da informação, a gente sabe que é um âmbito de grande estresse, né, de intenso estresse, e, né, a gente já viveu isso, já conviveu com pessoas que viveram isso e eventualmente até acompanha isso também, né? Tenta, na medida do possível, na nossa empresa, fazer um ambiente que seja o mais propício e mais adequado para as pessoas que trabalham conosco e também para a gente, né, Vinícius? É uma questão da nossa, enfim, inclusive quando a gente fundou a Brown Pipe, esse era um dos, né, dos valores que a gente gostaria de defender. Faz parte do nosso ethos, que o pessoal gosta de falar. Mas, assim, por que isso é importante? Por que a gente está falando sobre isso aqui? A gente falou lá no 390. Isso vai influenciar também a forma como os gestores lidam com segurança da informação, porque isso vai começar a ser mapeado agora também. Então, é um aspecto psicológico da segurança que, por força dessa atualização da NR, vai precisar ser endereçado. Por último, Vinícius Serafim, nós temos aqui... Sim, Guilherme Goulart. A questão do analfabetismo funcional do INAF, e lá, a relação, né, com a vulnerabilidade digital do INAF, né? E também sobre como a gente vai lidar com o IA. Esse é um tema que não somente a gente fala aqui no Segurança Legal, mas nas nossas conversas, né, Vinícius? Quando a gente está ali, sim, conversando, enfim. É uma coisa que sempre volta, na verdade, e eu acho que a grande questão é como é que a gente vai habilitar as pessoas em um cenário de Brasil aí, né, que a 65% da população estaria em níveis limitados ali de alfabetização. Como é que a gente vai entregar IA, ou fazer com que as pessoas usem IA de forma produtiva? Porque vão usar, não adianta, não tem mais como voltar atrás, é uma luta, assim, né? É. Enfim, mas é, esse foi um problema que a gente falou lá no episódio 393, né, Vinícius? Sim. É, Guilherme, assim, eu nem digo uma luta de voltar atrás, eu não tenho intenção de voltar atrás no, no uso da IA. O que me preocupa é que a IA afeta as pessoas de várias formas, né? Uhum. Então, a primeira que a gente já comentou, inclusive nesse episódio aqui, é a questão do próprio aprendizado. E, então, o pessoal delegando tarefas que eles deveriam fazer para aprender uma determinada área, né, um determinado área do conhecimento, aprender vocabulário, para vocabulário tu precisa, para pensar tu precisa de vocabulário, tá? É muito importante, tu precisa dos conceitos que as palavras representam e tu usa as palavras como ferramentas para pensar, para refletir. Então, se tu não tem um bom vocabulário, tu tem dificuldade para pensar, para estruturar o teu raciocínio, tá? Então, esse é um primeiro ponto. A IA, para funcionar bem, para tirar coisas realmente interessantes dela, tu precisa entender o que tu tá fazendo, pelo menos por enquanto, tu ainda precisa entender o que tu tá fazendo. Entender muito bem, entender os conceitos da tua área, pegar os problemas, organizar os problemas, né, conseguir fazer as generalizações quando necessário, né, tu conseguir extrair de uma situação concreta as regras para o funcionamento daquilo. Tem várias coisas, tem um pensamento computacional que entra aí, que é bem interessante, é bem importante saber para usar a IA. E então tu tens pessoas e empresas utilizando a IA, assim, espremendo ela no que ela tem de melhor, não só, uhum, para matar trabalho, não para matar trabalho, mas para fazer realmente o seu trabalho melhor. E ao mesmo tempo tem pessoas, que é a maior parte do uso, né? Aquele uso bem preguiçoso, que tu chama, abre a IA, larga uma pergunta lá e ela te responde. Faça um trabalho para mim, faça não sei sobre o quê. Boa fé objetiva. Escreve não sei o quê. Tá? Então, assim, a gente sabe o que é o resultado disso. São coisas de péssima qualidade e que as pessoas nem sabem. Tu pergunta para ela o que, que ela quis dizer ali e ela não sabe o que ela fez, porque ela não fez. É, ela literalmente não fez. Ela só escreveu um prompt lá e não, nem se deu trabalho de estudar aquilo que a IA gerou. Então, essa é isso vai criar, a gente vai ter pessoas que vão ser muito hábeis para resolver problemas nas mais diversas áreas usando IA, e tu vai ter pessoas que vão ser ainda mais incapazes de entender o que elas estão fazendo. E essas... E por consequência, cada vez mais dependentes, ou vez mais... Pior, manipuláveis. Fácil, manipuláveis, total, e facilmente substituíveis, porque... Uma pessoa que só sabe fazer isso usando IA, eu não preciso dela na empresa, eu uso IA. Uhum. E eu pego IA e dou pra... Em vez de contratar 100, eu contrato 20 mais capazes que saibam usar IA. Então, esse é uma das coisas que eu não tô dizendo que isso é bom ou que é ruim, né? Não tô fazendo nenhum valor de juízo aqui, ou juízo de valor. Uhum. Mas eu tô colocando aquilo que me parece... que existe uma certa concordância quando a gente pega pessoas sérias falando de IA no mundo, tá? Então, o próprio Ethan Mollick, de novo, gente, eu recomendo fortemente aí para quem tá na faculdade, quem tá na escola, no ensino médio aí e tal, dos profissionais, fortemente que vocês comprem e leiam o livro Co-Inteligência do Ethan Mollick, tá? A gente não tem cupom de desconto, infelizmente, mas o livro é muito bom, tá? E... Então, assim, esse é o problema que eu vejo, tá, Guilherme? É aí que tá. Uhum. Nós vamos ter uma galera aí que vai ficar passada nesse negócio de IA, porque ela não vai desenvolver direito as habilidades que ela precisa para atuar numa dada área, ela não vai desenvolver direito sequer a questão de organizar o raciocínio para problemas gerais, independente de uma área específica. E essa turma vai ser muito facilmente substituída pela IA que a gente tem hoje. E não vai aprender, né? Porque assim, você tem... Para que tu precisa? Você tem áreas que são mais ou menos afetadas pela IA e as áreas são afetadas de formas muito diferentes, né? A gente conversava dia desses sobre IA e contabilidade, né? Que é um tema... Achei fascinante, né? As possibilidades aí envolvidas. É, mas, ao mesmo tempo, você tem lá o dentista, né? É, o dentista vai poder usar IA, por exemplo, para interpretar um exame... Não, radiografias... Para ver uma radiografia... Isso já existe há bastante tempo, inclusive. Para guiar um procedimento no sentido... Ah, o que eu faço quando eu tenho esse problema clínico aqui? Então, você segue esse ou aquele tratamento... Mas em última análise, você ainda vai estar botando a mão e abrindo o corpo humano, mexendo no corpo humano. É, o cara vai ter que aprender a fazer isso, né? Ainda. Enquanto não forem robôs fazendo isso, né? A gente já tem robô fazendo isso. A gente já tem robô fazendo cirurgia. Tem robô fazendo cirurgia, mas é um troço assim que é acessível pra... Sim. Puxa. Sim. Né? É, mas muito caro, muito inacessível. Uma das utopias, se eu não estou enganado, do Dario Amodei, que ele escreveu... Ele escreveu um artigo que a gente comentou, inclusive, em algum episódio do Segurança Legal. Uma das coisas que ele coloca é que a saúde, né? A gente tá numa situação cada vez pior, né? Tem cada vez mais tecnologia para tratar de saúde, mas tem cada vez menos gente com dinheiro para pagar pelo tratamento e os planos de saúde também, né? Exato. Tem a hora que eles são meio sacanas e tem a hora que é meio complicado. Tu cobra um valor X e aparece um tratamento que custa não sei quanto e tu tem que cobrir e tu te quebra também. Então, assim, é. A gente tem É um seguro, né? Então, a gente tem... E esse seguro vai ficar cada vez mais caro. Então, uma das coisas que pode acontecer com a automação, com a IA e tudo mais, é justamente tu conseguir dar mais acesso à saúde por um valor menor. Então, acesso ao dia para mais gente por um valor menor e, portanto, mais acessível, né? Não vai acontecer, né? É, vamos ver o que vai acontecer, assim. Porque é uma utopia, entende? Eu não tô dizendo que não vai acontecer, tô dizendo que é uma... Cara, é uma coisa interessante, é algo bom se vier a acontecer, entende? É aquilo que o Paulo Renan sempre fala, eu sempre gosto. Aliás, um abraço pro Paulo Renan. Pro doutor Paulo Renan. Foi esse ano, né? Foi esse ano. Mais um ponto interessante para a retrospectiva. Paulo Renan agora é doutor. E ele diz: é simples, mas é fascinante. Assim, quais os problemas que a IA vai resolver? Uhum. O judiciário está resolvendo problemas de IA, né? Pô, você tem um monte de gente presa que não deveria estar mais presa, né? Com, né, aquela história que a gente já conhece dos problemas do sistema carcerário brasileiro, né? Nós não estamos usando para isso, por exemplo. Estamos usando para facilitar a vida do juiz. E veja, eu acho que tem que facilitar a vida do juiz mesmo. Ele tem que usar, não, né? Mas a questão é, quais os problemas que eu estaria resolvendo, né? Que nós estaremos resolvendo, né? Poxa, eu posso usar IA para verificar e para avaliar a integridade de informações... Uhum. Eu tô usando a IA pelo contrário, tô usando a IA pra produzir, né? Agora com a Venezuela, vi um vídeo ontem, depois fui descobrir que era falso, o pessoal tava comemorando e tal. Sei que tem pessoas comemorando, enfim, não é nem esse o ponto, mas assim, era muito convincente o vídeo, e era feito por IA, e a pessoa teve que desmentir, porque publicaram achando que era verdadeiro. Então, é bem essa coisa de que quais os problemas que a gente vai resolver. E pra fechar, tudo isso envolve uma questão de vulnerabilidade. É uma questão de vulnerabilidade digital. Ou seja, quanto mais analfabetismo funcional, mais vulneráveis ficarão as pessoas. Gente, já estamos aqui em quase 1h40, então com isso nós nos despedimos de vocês, né? Agradecendo mais uma vez a sua companhia e a sua audiência em 2025, esperando que em 2026 estejam todos aqui conosco e nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!